13, 179 ali decola a pista 1-0, vai entrando a 70 graus, 10-9. Siga. Todas vão se retirar, estão se retirando e ciente da jet blast, possível jet blast após a iniciar a decolagem. 3 anos assassinado, obrigado. Gente, todos os olhos têm contato rádio conosco também. 5826, autorizado ingresso da Juliette, portão 02 do Pátio Ouro. Juliette, portão 2 do Pátio Ouro, 5826, obrigado. Ele já se afastou, tá? Copiado, o trip 5217 reduza para aproximação. Dentro da aproximação, trip 5217. Dentro dos 281, desce para 3.000 pés, o ajuste 9022. Quilo Zulu, prossiga. Gente, estacionado o código indiscreto 5200. Positivo, aciona o código 2424 e confira sua extensão de pouso, 990 ou 997. Estimativo, transporte 2424 na proa do VOS, aguardando modificação para pouso na 197. Vai no Chanel 6225, expect Borda Nixa. Borda Nixa. Localizador 35217. 75217, torre 118.6, bom pouso. 118.6, obrigado pelo trabalho, bom dia. Gente, Mike Echo Delta, entra no 70 graus 99, aposta no solo, controla o top 7-7. Na 3-7, 9 de close, 3-4, chame 1-2-0-8, morro. 1-2-0-8, obrigado, bom dia. 0-2-2, clear, final, LSX 3, runway 10, report established, 6-3-1-2. Ok, since 2006, KNH-1-0-2-2, clear, ILS. View, report established, Shoshanair 6-3-1-2. Controle Salvador, bom dia, tá 3179, não é coluna, se escuta nada aí, bom dia, 3179, contato, sobe o 340, cidadã aí, estou autorizado a curva à direita, pro de Leda. Ok, pro de Leda, obrigado. Azul 4299, aguarde para cópia, saída prevista da EL. Ok, assistida para cópia prevista da EL. 7 tudo autorizado, pista 1-0, entrando no 5-0 grau e 10 metros. Vira quase pista 1-0, 35217. Azul 9131, mantém a posição devido à patiçaria do 2223. Tem push no setor. Passaria 2223, autorizado táxi em pátio 1 no Índia Alfa até o ponto de espera, chame torre na frequência 1 no decimal 6, quem negar 1 no 022. Estou mantendo 3.000 pés, desce para 2.000, o ajuste permanece, voa na proa de duna para interceptar a final do LS X-Ray. Desce para 2.000, voa proa de duna para interceptar a final do LS X-Ray, Salas 38. Agora à direita, chama no 21 da cima 9. No 219, beleza. 225, pede copy. Yeah. Oceanese 225, desde Brasília, vai a Upper Whisk 10, Flight Level 320, Body Repatry needs a transition, runway 10, after departure turn left, squawk 5520. Salvador, approach frequency 120.8. Salvador, 3.2.7. What's your next 6225, read back correct, report to push and start up. Okay. 5217, autorizado táxi Alfa, report para ingresso de leite. Juliette Serra, aciona identificação, mantém o 090, voa na proa de Mari, a chegada Mari, é ponta no ideal desse. Spring 12, establish ILS. Roger, 6312, call now tower, 118.6, have a good land. 118.6, Ocean, 6312, thank you. 31179, Recife 125, ONU, secundário 13325. 125, ONU, Recife, muito obrigado, bom dia, 31179. Boa. Tem 1-0. Bom dia, Ocean 6312, the land gear down, alto. Gear down, and off. Ok, let's land on 10, winds 160 degrees, 10 knots, 10 time block off boards, on short final. Clear to land, Ocean X, 6312. Pode 0, 2, 2, 2, 9, 3, 2, 5, 2, 7, autorizado ingresso na Juliette. Após ingresso no caminho do pátio 3, porta remota 05 do pátio 3. 7-0-5 do Pátio 3, 5-2-1-7. Azul 91-31, atente ao trip que está ingressando a Juliette. Thank you, thank you very much. Trip 5345, aguarde. Oceanet 225, stand by. Trip 5345, autorizado push, atente ao tráfego da trip da companhia, ingressando no pátio 3, remota 5. Já avisou a cobrança, está iniciando o reportarei, tá? Traffic behind of you, clear to pushback and traffic 01, station the traffic azul. Paulo Salvador, Gol 923, da informação Silo para cópia Guarulhos, posição 62. Gol 1923, aguarde cópia, saída prevista da El. Da El. Está precisando falar. 2223, retorno 70 graus, 99, veja a decolagem que estamos embora. 02281, aguarde que está livre. Retorno 70 graus com 99, cheque trem. Tem baixado, travado, está aguardando que está livre, 2281. Taxi by Alpha, report before Juliet, Oceanair 6312. Azul 4299, pronto pra cópia? Prossiga. Azul 4299, autorizado Campinas, via UP Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano, nível 360, saída da Euleda Bridge, pistão 0, após decolagem curva à direita, transponder 5524, sequência do controle 120198. Azul 4299, ciente após a colagem curva direita? É, outra subida da El, planta 10, curva direita. Azul 4299, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. Yeah. Salvador, passageiro 2223, bom dia. Bom dia, 2223. Radar, sobe o 260, sai da árvore. 260, árvore 23. Então, 3663, segundo para a cópia, saída prevista da El. Guardando pauta, saída prevista da El. Zero, cinco, zero, Juliette, Tango Juliette Serra. Então, 3663, segundo para a cópia, aguarde. Para táxi 5345 com 7:30, 2 horas e 45, com fim. Autorizado a trip 5345, autorizado até a saída do pátio 3. 5345. 6312, approve the taxiway Juliet until gate 10. Taxiway via Juliet to gate 10, 6312. Juliette Alfa Vitor desce para 2.000 pés na proa de Duna, está autorizado na proa de Duna interceptar a final do procedimento. Seguindo o táxi, 5345, está o visual com a avião que está aqui. Trito 5345, negativo, aguarde a passagem do avião, ó. Após autorizar o táxi, em Delfa. 5345, só aguarda o início do táxi do tráfego da Oceanera à sua frente, por gentileza. Afirma. Já no Oceanera 655 for taxi. With 78 on board, alternate Guiana, and 4 hours and 35 minutes to go. Six two two five, confirm it starts on board. 70. Oceanair 6225, approve the taxi until holding point via India Alpha. Contact the tower frequency 118.6, QNH 1022. India Alpha to the holding point, contact tower 118.6, QNH 1022. 3-1. 120.8. 208, azul 913, convidado. Na sequência 118.6, quem negar 1022? 118.6, boa. Sai da PUCA. PUCA, azul 390, azul 913. Lima Kilo Zulu desce para 1.500 pés na proa da rotatória. O Lima Cruz Lu só confirmando já se encontra com as nós. 7 modificadas 1149. Controle, está passando novembro, Yank Mike, na prova rotatória visual com o campo. Positivo, Yank Mike, torre 18.6, bom pouso. 18.6, grato. Zulu 9923, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 16 até Bravo até o Zulu, após conforme rota do plano. Nível 360, saída da Euleda Bridge, pista 10, após decolagem curva à direita, transponder 5521, sequência do controle é 120.8. Obrigado, TAM 3663, autorizado Guarulhos, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano, nível 340, saída da Euleda Bridge, pista 10, após decolagem de curva direita, transponder 5523, frequência do controle 120.8. TAM 3663, cotejamento correto, reporte para o estacionamento. TAM 3663, reporte para o táxi. Ali mantém, 5-0. Ali mantém, 5-3-4-5. Controle, Juliette Alfa Vitor, passando Duna, encaixando a localiza. Tem Juliette Alfa Vitor, Turre, 18-6, bom pouso. 18-6, bom, obrigado. Torre Salvador, Papai Romeu, Juliette Alfa Vitor, passou Duna. Alfa Vitor, Fonte Meia aproximação, aguarde pista livre. Torre, poderia confirmar se existe algum tráfego CC para 1-7? Afirmativo, Juliette Alfa Vitor, Tupi aproximando para 1-7, não irá interferir com o seu pouso. A sua esquerda, posição de 10 horas. Ao nome pé. Bem aqui, Vitor. Xenem 225, decolou ao 52, 120, decimal 8, controle, bom voo. Obrigado, tchau. 5345 livre decolagem, 8170 graus com 10. Juliette, Papatango November, Yankee Mike, faça 360 curto pela esquerda, reporte reinterceptando a final da 1-7. 360 curto pela esquerda, reportará reinterceptando hoje da 1-7, Mike. Sim, matrícula pronta. Azul 4299. Azul 4299 autorizado, full funcionamento, aposta para o táxi. Autorizado, encontrará a Para a distribuição de Gilberto, e a intenção do Sandro Gilberto Serra é prosseguir para 17, está autorizado. Positivo, prossegue instrumento e modifica com a torre para circular para 107, Tango Juliette Serra. Alfa Vitor, pouso autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 10 nós, baixou, travou? Afirmativo, senhor. Apareceu no lote aqui no radar, a 2 milhas do senhor à sua direita, mais ou menos a 1 hora. Não tem altimetria do tráfego, recebendo agora 500 pés, está visual com alguma aeronave? Positivo. É acima 0-1-7? Afirmativo. Positivo, o cara está cruzando agora com a aeronave à sua direita. É um Charlie 402, o Lima Papa Mike. Confirme a intenção de voo. A intenção de voo seria para Feira de Santana, 01 a bordo, acima 0-1-7, 3 horas de autonomia, Lima Mike para Feira de Santana. E a gente copiado, qual altitude que irá prosseguir? 500 pés a GL. 500 pés a GL? Tô recebendo cortada a transmissão, o Lima Papa Mike. Lima Papa Mike, sente para confirmação, apresentou o plano na sala IES. Apresentado. Sente, prossegue 500 pés, a GL para a feira. 23 já presente, o pouso é porta livrando a zona de controle. Portará. O Lima aqui no Zulu, torre agora 18-6 para prosseguir para o pouso com o pouso. É. Controle, o trip 5. 3, 4, 5, decolou na sua escuta, solicita da El com reverência. Voa Leda, 5345, Voa Leda subindo ao nível de voo 380, já se encontra em contato radar. Leda, ascensão direto 385345. Azul 9131 no Recife, 12545, secundário 12685, bom voo. 4299, 56 a bordo, confirma. Azul 4299, autorizado táxi, Índia Alfa até o ponto de espera, chame torre na frequência 118, decimal 6, QNH 1022. Salve Salvador, Papai Romeu, Juliette, prazer, tô lembrando o Flamengo. 080, request flight direct Lisa. 3063, Fox Terra da 1090. 085, request flight direct Lisa. position east of 80. Roger, you try wave hit east, stand by. Pou no 605, autorizado Galeão, via Pesolo 1-0, nível 360, saída da Euleda Bid, pistão 1-0, após decolagem de curva direita, transponder 5534, sequência do controle 120.8. Autorizado então, Galeão, nível de voo 360, pela Pesolo 1-0, saída da Euleda Bid, curva direita, achando 5534 e o patrulhão 208. Gol no 605, atendimento correto, reporte posicionamento. Papa Romeu Juliette Alfa Vito, confirme visual com a aeronave da Azul. Papa Romeu Juliette Alfa Vito, após passagem da Azul, autorizado o ingresso do pátio 1, Lima, Mike, até porção 05. Papa Romeu Juliette Alfa Vito, reporte para o ingresso da pista 17. Papa Salvador, monitor Mondeta 3304, traz camisa 370, tem informação aqui. Sala 3304, aguarde cópia. Gol 923, pode buscar no meio dúzia? Bravo, 1923, mantém a posição, aguarde, pois tem um Bravo Eco 9 Lima para ingressar ao pátio 1. Gente, após então o Tinger pode buscar? Afirmo, gol 1923. Após o Tinger, autorizado o pushback e acionamento, gol 1923. Dan 3663, contato, sobe ao nível 340, livre direita, pro direita. 340, direita, Leda, 3663. Está prosseguindo instrumento ou visão nesse momento? Não, eu estou instrumento, eu quero cancelar e prosseguir base pela direita na pista 17. Estimativo, reporte para modificação de regras. Podemos modificar na presente, se facilitar para o senhor. Então, maravilha. Modificou os 12 Zulu, coisa esquerda, reporte estabilizado na final do ano 7. Camisa de Letra. Reportarei. Sinal frequency 125.45. If unable, 12685. Bye bye. Vai, mixa position, control 125.45, amigo 125.45. Bye bye. Estão no zero, dentro de 0 graus, bebê. Posição de decolagem está no zero, pai. Nuno, bom dia, desce ao nível 050, chegada bom. 050, tá bom. Tá livre. Papa Romeu Juliette Alfa Vito, autorizado o Mike, Quebec, reporte para o cruzamento da pista 107, chame torre na frequência 11.